45, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 1, 25, decimal 1. 1-2-8-3-5-2-5-1, uma boa noite. Decola 10-2-1-8-4. Prisão 84, decolado aos 33, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle, uma boa, voo 2184, passa 1300 para 370. 2184, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Sobe via 370, voo 2184. O 2184 vai ter que bater a proa aí. Tem que bater a proa 350 aí pra evitar formações. quantas milhas? Umas 10 milhas, o 2184. Confirmando Cogbu. Ah, Cogbu. O 2184, obrigado. 259, autorizado ANA e decolar piso 90, vento 150, graus 109. Um, dois, um, oito, quatro, chame centro, Recife, um, dois, cinco, cinco, quatro, cinco, alterno, um, dois, meia, dois, oito. É o 259, decolado 243, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 6259, boa noite. Controle, chama 6259, boa noite. Chama 6259, contato radar na decolagem, curva via saída São Rua 1 para o nível 360. Autoriza da presente direita para liberar a formação e para o 360, sim. Plantação pronto, quantas milhas? Passando 2.000 agora. Bom, no desvio, você vai manter qual proa por quantas milhas? Se possível, boa Leda ou 20 milhas para fazer desvio. Né? Autorizado, Leda. Leda, sim. Né, 6259, suba e mantém o nível de voo 340. Mete 340, 6259. Thank you. ligando para o segmento 3. Toma do azul. 9300, tá próximo ao ponto 00 pronto. Azul 9300, autorizado a linha e decolar próximo 0 vento 130 graus e 932. Ok, me decola pistão 0 azul 9300. Um 9300, decolado aos 48, chama controle em 1-20-8, bom voo. Obrigado, 208, boa noite. Controle, boa noite. 9300, passa agora 1200 pés. Azul 9300, ao contato radar na decolagem, suba via saída Salve Uno para o nível de voo 340. Salve Uno para o 340, possibilidade de Leda? Autorizado, direto Leda. Está presente Leda, o azul 9300. Oi Salvador, boa noite, voo 1705, ponto espera da 10. Voo 1705, boa noite, autorizado a alinhar e manter 10. Autorizado a alinhar e manter 10, voo 1705. Inicia, informo que a aeronave que decolou a frente mas, e é na mesma saída com o nível inferior, ok? 50. Desvia a chegada até o 05 0, gol 1168. Se possível, eu gostaria de voar e tal. Gente, deixa para o nível 050, vamos cruzar direto ITAP. 7050 para o de ITAP, muito braço, 1168. Contato radar na decolagem, suba via São Romulo para o nível 360. Oceaner 6259, suba e mantém o nível de voo 360, autorizado direto por base. Direto por base, sobe o 360, o 629. Oceaner 6259, chame centro Recife, 128.35, alterna 121, decimal, estou falando 125, decimal 1. 2235, 251, o 629. Voo 968, você quer trazer a esquerda, proa 040 e após entrar na etapa. Tente desviar. Obrigado. Em Salvador, chuva leve moderada, visual, no 1500 pés, de perto, 5 mil metros de visibilidade. 7, gol, 1168, graças. Controle, desvio à direita para o azul 9300 na proa 230, aproximadamente aí 60 milhas. Tempo por 60 milhas? Aproximadamente. Olhou 9168. Tem uma formação ali bem na posição ITAP. Gostaria de manter a proa aqui aproximadamente mais 20 milhas, 25 milhas e a proa direto do não é possível? Afirmo 1168. Eu posso estar vindo desvio e autorizar direto do. Obrigado, vai informar a proa do Duna 1168. Voo 9300, chame centro Recife, 1, 2, 8, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 1. 2835, dois, confirma a secundária? 1, 2, 5, décima 1. 2, 5, 1. Obrigado, uma boa noite aí. Bom final de semana, equipe toda. Pa 083, contact control, frequency 120, decimal 8. 1208, end of the day. Fine. Pa 083, descend to Alpha Golf November radio beacon to flight level 2. Confirming, support level 040. Alter descend via both arrival. Roger, proceeding to Alpha Golf November. Can you please confirm flight level 040, one below, and then both arrival? Via both arrival. Descend to flight level 040, and after Alpha Golf November, descend via both arrival. 040 and after Alpha Golf November via both arrival, Europa 083. 1705, sobre mantendo o de voo 320. Sobe e mantém nível 3, 2, 0, voo 705. Gol 1705 por quantas milhas? 40 milhas. Deixa eu ver, desvio, chama-se centro Recife, 1-2-8-35, alternando 2-5-1. Chama Recife 1-2-8-35, alterna 2-5-1. 1-2-8-35, alterna 1-2-5-1. Sente 2835, alterna 251, gol 1705. Chuva moderada, teto 1.300 pés, visibilidade 4.000 metros, pista molhada. Obrigado pela informação, 1168. Europa 083, Salvador Light to Moderate Rain, tearing 1300 meters, visibility 4000 meters. Olha, já tem seguido Europa 083. Correction, ceiling 1300 feet. Roger, 1300 feet ceiling, Europa 083. Para 2010, ajuste 1-0, no meio autorizado em LS, suída 1-0, repassabilizado. RS-2010-10-16, autorizado X-Ray, reporta estabilizado, voo 1168. Estabilizado e LS. Tem que aguardar a transferência para a torre. Mantenha na sua escuta. O 1968, chame torre na sequência 18 decimal 9. 1895, voo 1168, obrigado. Oi, Salvador. Boa noite, voo 1168, 3 milhas do externo. 1168, continua a aproximação, reporte visual com campo. Continua a reporta visual com campo. 1168. pro Azul 9300. Azul 9300, prossiga. Boa noite, nós estamos de Salvador para Campinas, mantendo 320 aqui próximo ao seu través. Confirme aí as condições, por gentileza. Estou com desfeito. Estou com 1400, 1500 ali. Gol 1968, autorizado pouso pista 10. Gente, gol 1968. 9300, controle. Ah, desculpa, eu vou chamar ele, Elza, 201. Tá meio errado aqui, boa noite. Zero 0823 feet, journey 1016, clear to right left final, report search localizer. So yeah, descending 2003-1016, clear left approach, report you final establish of the 083. Bom, 1968, solo 09, libere direito, chame solo em 121 decimal 9. Direita, 1219, gol 1168. Na 3484, autorizado Daniel, mantém pista 10. E mantenho, tá, 3484. Autorizado Daniel, decolado 10, vento 090 graus, 029. E Daniel, decolado a 10, tá, 3484. Lima 3484, decolado Lima 3, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Aliás, boa noite. Boa noite, tá 3484. Tá 3484, contato na data, uma grande 280 na saída Salvo Uno. 280, saída Salvo Uno, alguma pro mais à frente? Autorizado Leda. Autorizado Leda, 3484, obrigado. Europa 08, contact tower, frequency 18.95. Europa 08, good day. Tower, good evening, Europa 083, establish Aires. Europa 083, continue approach, report runway insight, informing runway west. Copy runway west, will inform you runway insight, Europa 083. Está 344, informa desvios à direita, formações, proa 225. Tente por quantas milhas? Aproximadamente 60 milhas. Tente. Europa 083, we have runway inside. Europa 083, clear to land runway 10, winds calm. Clear to land runway 10, Europa 083. Control, tá 3484. Prossiga. Acionando uma flor de beleza. Provavelmente mais à frente, um front view à esquerda da roda. Frente. Oito quatro, chame centro Recife na frequência 28.35, alternativa 25.1, ou não? 2835251, boa noite. On the right 121, Niner, Europa 023.